eu quiser saber. Não tem ninguém pra me ajudar. Não tem ninguém pra me ajudar. Já pedi ao sol. A lua vai surgir. A noite então será a noite mais feliz de toda a minha vida. De toda a minha vida. E quando amanhecer, o sol me despertar. Amor, desse grande amor, desse grande amor. Tudo isso se um dia, tudo isso se um dia eu lhe encontrar, eu lhe encontrar, eu lhe encontrar, eu lhe encontrar. Já pedi ao sol para iluminar o mundo inteiro, só pra ver se lhe encontro, se lhe encontro, se lhe encontro, se lhe encontro. Estrelas vão brilhar, a lua vai surgir. A noite então será a noite mais feliz de toda a minha vida. De toda a minha vida. E quando amanhecer, o sol me despertar, desse grande amor, desse grande amor. Imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Da hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Beijo por beijo, sonho por

Viver, viver e não fingir. E esconder no olhar, pedir não mais que permitir. Jogos de azar, val no lunar, sombras no porão e um show vulgar todo verão. Fugi, meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país. Azul, faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Retiro, amor, já satisfaz. Participe 4042-9458. Metropolitana. WhatsApp 85981644112. Metropolitana.